contradições, várias. É. Demagogia, nem se fala. Fote-te. Hip hop em nossa vida. Então, Zora 2004 e The Terror. Salissus Crew. Mofaia. Então, vai dizer que a gente se rendeu. Tamo pagando pau pros boys, preto se vendeu. É o contrário, somos a maioria. Nossa cultura é expansiva, se aumenta todo dia. Jornal, TV, revista, vão ter pauta por muito tempo. Do Rexona ao Big Brother, vão querer botar os pretos. Como na gringa, se não tem black, os cara não compra. Não usa os perfumes, não veste as roupas. Os bailes da Vila Olímpia estão abarrotados. DJs do hip hop estão invadindo o mercado. Muita gente se envolve como pode, pra garantir o seu sustento, tentando achar maneira de no rap fazer dinheiro. Os brancos do cash invento, mega investe, é a cara deles pagar aquilo que nos deve. A grande massa fala que o hip hop a elite abraça, mas eles que estão vendo que a nossa cultura é a cara. Uns vão estar com o livro, outros com a pose. Evolução do ontem, hip hop de hoje. Uns vão estar com o livro, outros com a pose. Evolução do ontem, hip hop de hoje. Uns vão estar com o livro, outros com a pose. Evolução do ontem, hip hop de hoje. Uns vão estar com o livro, outros com a pose. Projetos sociais, oficinas, prefeitura. Política, esse é o ano de candidatura. Tem mano que ganha o seu de dar palestra. Viaja até pra gringa pra ter noção do que pega. Muita gente não concorda com o que vai acontecer. Outros dizem que o hip hop na elite não vai render. Outros dizem que a black music em alta é passageira. É a nova moda no mercado pra divertir a realeza. Uns perguntam, e o que a favela vai dizer se eu me envolver? Outros criticam, o rap é revolução e os playboy vão ver. A maioria diz que a saída é não perder essência. Os mega eventos vão aparecer, você verá com certeza. Tem gente batendo o pé e dizendo que não vai, falando que é do gueto e o gueto não trai. Eu só sei que nossa cultura é a mais forte e consciente. O rap explode, você sabe que fortifica sua mente. Uns vão estar com o livro, outros com a pose. Evolução do ontem, hip hop de hoje. Uns vão estar com o livro, outros com a pose. Evolução do ontem, hip hop de hoje. Uns vão estar com o livro, outros com a pose. Evolução do ontem, hip hop de hoje. Uns vão estar com o livro, outros com a pose. Cultura, hip hop, DJ, grafite, dança. Inspira livros, modo de vida, tira muita gente da lama. Tira vários da droga, volta vários pra escola. Ensina vários rimar e muitos se comportar. Aqui no Brasa, só 20 anos de rap se passaram até agora. Tem muito pra rolar, pois muitos odeiam e adoram. Todo mundo sabe quem é o Taíde e o Eminem. Não é meia dúzia, nem maioria e nem mais de 100. Cada um que faça o seu, ganha o seu e viva a vida. Grande festa, vários carros, blim blim, várias mina. Nossa vida é passageira, uns come bem, onde os olhos osso. E um só cutuque fala da vida dos outros. Não viaje na ideia que todo gringo é consciente. McDonald's, Adidas, Run DMC, Public Enemy. O rap vai conhecer o que tava pra ele guardado. Talvez ele se divida e se transforme em dois lados. O futuro vai chegar, eu quero estar lá. De uma maneira ou de outra, o rap tem que dominar. Aí, o rap tem que dominar. BT Rolls, Crew.